Baru tuh krokodil. Como se você tivesse sobrevivido à guerra. Um aprendiz, baby. Essa vida, só me resta essa batida. Eu já nem tenho mais nada não. Fuga não vai ser saída. Tudo é do público, tudo é tão público. Eu já nem tenho mais nada. Pensei que era minha vida em público. Achei que viver era má, mas era apenas um trato. Só eu tava romantizando. Não passava de um teatro, não passava de mentiras. Mas isso foi fundamental pra que eu seguisse a caminhada e me tornar realmente real. Realmente real. Se for pra ser, tem que ser realmente real. Sigo sincero mesmo que isso me faça mal. Tô precisando viver realmente real. Realmente real. Realmente real. Nunca fosse isso a pulso. Meu dinheiro não é green. Bem-vindo ao Brazilian Dream. Tenho Dom L na pele, sai-se na alma. O sol do Nordeste no meu coração. Minha bag é o Bornal, a barreta, o gibão do Chinaski, Lampião. Corona, egipistas me boicotando. Enquanto o meu exército sempre crescendo, eu virei lenda nas ruas reais. Os grandes festivais já estão percebendo. Escamoso tipo Chevy Chan. Ser verdadeiro foi meu pecado. Eles mentiram pra colar no céu. Prefiro ser julgado e condenado. Como moedas perdidas de 5 centavos. Muitos querendo atenção e valor de status. Do que vale se o mundo sempre foi ingrato? E ninguém vai querer enxugar minhas lágrimas. E essa luz de certeza ilumina meus passos. Sentimentos reais estão ficando escassos.